0, computador 85, abaixa critério, a praça do conhecimento do centro vai informar o Mike Brown que informa. Seu plano instrumento está cancelado, agora 1-0 final. Altímetro 1-0, 1 no meia. 2000 no 0 no meia, 1922. O Gol 1897 informa o tráfego 12 horas, 67 milhas, rumo ao posto, tráfego 2390, 870. Está presente, foi pronto, sagaz. A frequência alternada do setor 2004, a PM 12, continua alternada do setor 2004. E Brasil, sagaz, chame Brasil, a respeito. Da 3179, Recife. Então, 3179, Recife. Então, 3179, na escuta do centro, Recife. Lá resposta para o táxi. 732, acione a identificação, nos aprendemos agora o vigilante. 2 pro Odijona, aguarde a chegada da cara, assistiu os 2-2. Para a descida, alterne 1-3-3, decimal 25. Botão 3-7-3-2. O TAM 9400, acione identificação, nível de voo 390, vigilância. Foi pro Aijona, aguarde a chegada da nave, marcha número 28, Salvador. Para descida, vai no 32. Salvador. 270, está autorizado para descida no nível 150. É autorizado agora uma cena. O gol 9270. Foi de livrar agora o 410, o gol 9270, até cruzar o 350. Após a razão de cara do comandante, o 9270. Informe seu número MAC, o canal 400. Redução para aproximação, torre 1-1862. 186, está reduzindo, gol 9-2. O 3732 para 5, sequestramento, só tem condição de reduzir para 4-7-6. Só precisa reduzir para 4-7-6, tá bom. 5, sequestramento, número 2 na aproximação. Salvador, gol 922. Gol 922, baixo travou? Positivo. Sim, autorizado pouso, pista 28, vento de 210 graus com 04 nós, ajuste no 016. Positivo, livre, pouso 28, gol 922. Salvador, bom dia, TAM 3304, informação Oscar. TAM 3304, controle Salvador, autorizado chegada em pit, desce e mantenha nível de voo 070. Em pit, desce ao 070, TAM 3304. Via India Alpha Golf autorizada, portuguesa 86, UFA 709. Por nós 22, solo 08, livrando 121 no 19. 219 a livrar o gol, 1922. Depois parte principal, gol no 922. Desce, mantenha nível de voo 040. 040, tá 3304. Dois no pátio principal. Autorizado para o portão 4, 1922. Pátio 4, o portão 4, 922. Para a descida, 10-133-125. Liga, na frequência 1273, alterando 23790. Gol 9270, repuxa. Gol 9270, serviço abaixo está terminado, chama controle Vampilhosa na frequência 120.1, alterne a rádio Comanda Tuba na frequência 3025. DC 2000 pés com 1096, vai cruzar estabilizado, TAM 3304. 9, afirmativo. 155 milhas nordeste de Sagagem, sinopro de Sagagem. Tá 3859, controle, chegada e pitch, desce, mantenha nível de voo 070. Chegada e pitch, descer, mantenha nível 070, até 3859. Oi, bom dia, é 6709, ponte para o Jet 6709, ingressa, linda e cola, vento de 220 graus com 04 nós, ajuste no 0 no meia. Autoridade de decolagem, 6709. Jet 6709, decolou aos 15:19:35 com voo. Eu mantenho a nível de voo 280. Controle. Tivemos um problema na navegação, estamos retornando aqui, um problema com o inercial. Okay? Então inicie curva pela direita. Já iniciou pela direita. Desce, mantenha nível de voo 080, autorizado chegada em pitch. 080 na chegada em pitch, o voo 1605. Bom dia, controle. O TAN 3663 está cruzando 210 para 1970 com a informação Oscar. 3663, controle, chegada e pit, desse mantenha nível de voo 1900 inicialmente. Uma centena, o TAN 3663, mantenha 2509. Afirmativo, 3432, livra agora o 390 para o 370. Chame Brasília, 2425, alterna 2500. Web 9618, serviço abaixo está terminado. Chame o controle já 1201, alterna em rádio comanda turba, na frequência 3025. Interceptando localizador com campo à vista, tá 3304. 3304, reduza para aproximação 3 milhas para o marcador externo, chame a torre 118612. 118612, tá 3304, bom dia. Controle desse, mantenha nível de voo 050. Para 050-1605. TAN 3663, controle desse, mantenha nível de voo 060. 060, 3663. 3GC. Ativo, baixa de travado. Positivo, autorizado pouso pista 28, vento de 240 graus com 039. Ajuste 1016. No 096, livre pouso pista 28, TAN 3304. 3153, mantenha 360. TAN 709, chame centro Recife agora, frequência 1288. 288, muito obrigado. Autorizado a NS, reportará no LOC 103859. Através de ofício, chama o centro 27, decimal 2. Através de ofício, chama o Recife 172. Chame Recife 1245, alterna 2000. 1897, chame Brasília 1230, alterna 273. 305, desce, mantenha nível de voo 040, informe a indicada. 040, tá com 240 nós. Gente. Três, 304, pode levar na Delta? Positivo, livrando agora, solo 24, 121, décimo 9, mantendo posição, tá com isso aí. 219, mantendo posição, tá, 3304. Solo Salvador, bom dia, tá, 3304, na Delta, não só escuta. Tá, 3304, autorizado táxi via Alfa e Índia para o portão 2. Alfa e Índia, portão 2, centro da 3304. Agora a Brasília, retenção do estado 2, pronta, até fim de 2005. 05, desça mantenha 2000, altímetro 1906, autorizado ILS, reduza para 2109. Para 2000, 1906, reduzindo 2109, ou 1605. 663, controle, desça, mantenha nível de voo 040. 040, então, 3663. Reduza para aproximação 3 milhas. Para o marcador externo, chame a torre 118 meia dúzia. Reduzir a velocidade, chamar a torre 118 nesse momento, 3859. Salvador, bom dia, 3859. Sinal pista 28. Baixo travou? Vento de 190 graus com 04 nós. Autorizado pouso, pista 28, confirma a intensidade do vento? 190 com 04.